Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, amigos da Neo Rock Zone, estamos ao vivo aqui na rádio agora, estamos ao vivo também no Facebook aqui para mais um programa da Neo Rock Zone. São 8 horas em ponto, hoje é dia 9 de agosto de 2018 e hoje a gente tem um programa especial para vocês. A gente vai fazer um programa hoje só de versões ao vivo. São rocks aí, claro, bastante conhecidos de todo mundo, mas em versões ao vivo, tocadas em algum tipo de show que essa banda fez em algum momento da carreira. Então não perca que hoje o som tá muito bom, hein? Muito bom. Então a gente vai começar com uma banda de heavy metal formada em São Francisco em 1981 e parte do Big Four do thrash metal. Eles já são veteranos aqui da nossa rádio, já tocaram muitas vezes e são 10 álbuns de estúdio na carreira e mais de 125 milhões de cópias vendidas. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2009, só que o nosso som de hoje vem de um projeto que a banda fez com a Orquestra Sinfônica de São Francisco e que foi conduzida pelo maestro Michael Kamen. A fusão do heavy metal com arranjos clássicos. Essa vem do álbum S&M de 1999, Metallica, com Nothing Else Matters, para começar o programa de hoje. Never care for what they know. Grande arranjo de Michael Kamen para esse som do Metallica, Nothing Else Matters, gravado ao vivo em 99 com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. Grande som para começar o nosso especial de músicas ao vivo aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 8 minutos e agora a gente vai para uma banda inglesa de Hertford formada em 68. Eles são considerados entre os pioneiros do heavy metal e do hard rock moderno, apesar do seu estilo musical ter mudado ao longo dos anos. Eles iniciaram, na verdade, como uma banda de rock progressivo e mudaram para um som mais pesado nos anos 70. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2016. A música de hoje foi gravada em Birmingham no dia 9 de novembro de 93 e faz parte do álbum ao vivo chamado Come Hell or High Water. A gente vai então com Deep Purple, Perfect Strangers. This one was written about I-84-ish and it's called Perfect Strangers. Thank you. Your Online Radio Station. Que versão, meus amigos, que versão essa de Deep Purple e Imperfect Strangers. Tivemos uma invasão de gato aqui nesse momento, vocês podem ver na câmera. Aí o meu gato, o nosso gato, esse é o Cliff. Vai, Cliff, desce que agora não pode. É isso aí, grande som de Deep Purple aqui. Vamos olhar aqui quem está na live nesse momento. Temos na live a Sheila, que acabou de entrar. O Birigui, que está lá na Austrália, mandando um abraço para nós. A Priscila e o Bill, que estão ouvindo também no aplicativo, já falaram para a gente. Então é isso aí, estamos curtindo um rock and roll na live e também na rádio. Vamos continuar então. Agora a gente vai para um americano de Minneapolis, que ele foi nascido em 1958. Ele era guitarrista, multi-instrumentista, compositor, produtor musical e cineasta. Ele é muito conhecido pelo seu trabalho eclético, roupas extravagantes e um alcance vocal incrível. Infelizmente, ele faleceu em 21 de abril de 2016 de uma overdose acidental de fentanil. Nós já tocamos a versão de estúdio desse clássico, mas essa versão ao vivo vem de um show no Tokyo Dome em 1990. Reparem que é uma versão que tem muito menos vocal e muito mais guitarra. Então a gente vai curtir esse grande clássico de Prince, Purple Rain. Oh, grande som, grande versão de Purple Rain com Prince. Essa tocada ao vivo no Tokyo Dome em 1990. Faz parte do álbum chamado Funkin' Around do Prince. Eu tenho a sorte de ter esse álbum, então tocamos aí pra vocês uma grande versão desse rock. Legal? Bom, queria falar pra vocês sobre os nossos programas antigos. Os programas passados, na verdade, né? Quando a gente termina o programa, a gente faz o upload deles num site chamado www.archive.org, archive.org. Aí você tem uma barrinha de procura lá, você coloca Neo Rock Zone, com espaço normal, como se escreve, e aí você vai ver lá, quase todos os nossos programas estão lá, desde da estreia, na verdade, desde os programas piloto. Nós fizemos alguns testes antes de ir ao ar ao vivo, claro, e estão todos lá. Você pode ouvir no próprio site, você pode baixar em MP3, colocar no seu pendrive, colocar no carro, enfim, pode fazer qualquer coisa, ouvir lá. Então curta os nossos programas antigos, ouça e veja como era e como está hoje. Eu diria que está quase a mesma coisa, a gente tem acertado alguma coisinha de volume e tal, mas as músicas boas continuam, né? Então curtam lá. E queria também falar um feliz aniversário aí para o meu pai e para minha mãe. Eles estão viajando, mas o aniversário da minha mãe foi ontem e do meu pai é sábado, então um grande beijo para eles, amo vocês, curtam aí sua viagem de férias. Valeu? É isso aí. Agora a gente vai com uma banda que talvez seja mais frequente aqui na Neo Rock Zone. Não podia faltar uma versão ao vivo desses caras de New Jersey, que formaram a banda em 83. Já são mais de 2.700 shows na carreira em mais de 50 países. A de hoje faz parte do álbum de 88, New Jersey, mas a versão que a gente vai ouvir vem do show ao vivo de 2009, chamado Live at Madison Square Garden, e uma das melhores da história, porque na verdade a gente não tem Jon Bon Jovi nos vocais, a gente tem Richie Sambora com I'll Be There For You. Looking good, thanks for coming out. I want to dedicate this song for all you all out there tonight for being there for me over the last couple years. Thank you very, very much. I'll be there for you. Guess this time you're leaving. I heard your suitcase say goodbye. As my broken heart lies bleeding, you say true love is suicide. You say you cry. I'll be there for you. Whoa, give it to me. Grande versão do Bon Jovi, essa com Rich nos vocais, I'll Be There For You. Essa gravada ao vivo em 2009 e tá no DVD Live at Madison Square Garden. É um grande som e esse show foi espetacular, tanto que virou DVD, né? Muito legal. Agora a gente vai para uma banda australiana, pena que o Birigui já saiu, mas uma banda australiana formada em 73 em Sydney. Sua música já foi descrita pelos chamados jornalistas musicais como hard rock, blues rock e até heavy metal. Mas eles respondem que são a rock and roll band, nothing more, nothing less. Então já são 17 álbuns na carreira, mais de 200 milhões de álbuns vendidos. Eu tive a oportunidade de presenciar um show deles ao vivo em 2009 no Morumbi. Simplesmente foi um dos melhores shows da minha vida. E o som de hoje vem dessa mesma turnê, mas foi gravado em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Núñez. A gente vai curtir, então, AC/DC Live at River Plate com Back in Black. Cadillac, number one with a bullet, I'm a power pack. final característico das músicas do AC/DC, sempre com o Angus Young correndo pela plateia, correndo pelo palco e saltando e terminando a música junto com a bateria. Quase todas as músicas eles terminam assim, grande show. Nunca mais vou esquecer o show do AC/DC. A próxima vez que eles vierem, estarei lá. E se o Bill for, vai junto comigo, a gente vai junto curtir esse sonsaço. Valeu! Agora a gente vai com uma banda londrina, formada em 1970. Seus primeiros trabalhos eram influenciados pelo rock progressivo, hard rock e também pelo heavy metal. Mas com o passar do tempo eles migraram para um som mais radio friendly, que eles chamam, né? Que é o arena rock e o pop rock. São 15 álbuns de estúdio na carreira, sendo que o sucesso internacional veio a partir do terceiro e do quarto em 74 e 75. Talvez o maior vocalista de todos os tempos aí, junto com Robert Plant do Led Zeppelin, tivemos aí talvez o maior vocalista de todos os tempos. E esse som que a gente vai ouvir vem do álbum ao vivo de 86 chamado Live at Wembley. A gente vai curtir então Queen com One Vision. One direction, one way. all through the night. It's a celebration. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Aí, esse foi o grande Queen com Freddie Mercury tocando e cantando One Vision, grande som. Esse som, inclusive, foi trilha sonora de um filme chamado Iron Eagle. Foi um filme lançado em 86, de combate aéreo. Inclusive, no mesmo ano que foi lançado Top Gun, o Top Gun feito com aviões F-14 e F-5 e o Iron Eagle feito com aviões F-16. Então, um ano aí que foi rico em filmes de combate aéreo, 1986. Mas falando em Queen, grande som, One Vision, não é muito tocada por aí, mas é um grande som. Abriu inclusive esse show live at Wembley em 86. Legal. Agora a gente vai com um guitarrista americano nascido em 1956. Ele é muito mais conhecido por seu trabalho instrumental, que já tem 16 álbuns de estúdio. No começo da carreira, ele foi professor de guitarra e formou alunos do quilate de Kirk Hammett, Andy Timmons, Larry LaRonde e o grande Steve Vai. Quem conhece já sabe quem é. Em 88, ele foi chamado para tocar na primeira turnê solo do Mick Jagger. E hoje, além do trabalho solo, ele também é guitarrista do Chicken Foot. E o som de hoje vem da primeira turnê do G3, que é uma reunião aí de guitarristas que ele, inclusive, fundou e faz shows pelo mundo, tocando alguns sons solo de cada guitarrista e depois eles fazem uma jam session no fim. Então ele tocou nesse ano com Steve Vai e Eric Johnson e a gente vai curtir então Joe Satriani com Flying in a Blue Dream. Radio Station. Aí até o último acorde de Flying in a Blue Dream com Joe Satriani aqui na Neo Rock Zone. Grande som rolando aqui, são 8 horas 53 minutos e a gente está com um programa especial de versões ao vivo aqui na Neo Rock Zone. Vamos ver quem está online aqui, temos a Priscila agora na nossa live, a Melissa também está ouvindo aqui, temos também a Dona Ângela lá em Maceió, temos a Sheila também, quem mais? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem mais, o Rafael também, grande Rafael, estava tendo uns probleminhas aí para ouvir no browser. Baixa o aplicativo que fica bem melhor e o som é bem melhor também. Certo, valeu, obrigado aí todo mundo que está assistindo a gente. E vamos continuar com o programa. A gente vai de um guitarrista para o outro. Esse é norte-irlandês, nascido em 1952. Ele iniciou a sua carreira nos anos 60 com Phil Lynott e Brian Downey, levando-o a tocar no Skid Row irlandês e no Thin Lizzy. Ele dividiu o palco com lendas do blues como B.B. King, Albert King, John Mayon, George Harrison e Greg Lake. Ele faleceu em 6 de fevereiro de 2011 de um ataque cardíaco enquanto dormia, após uma noite de muito álcool. A gente já tocou a versão de estúdio desse som, mas essa é uma das mais lindas versões que você pode ouvir desse clássico. Essa foi gravada ao vivo em Montreux em 1990. A gente vai curtir Gary Moore com Still Got the Blues. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. It was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found out that love was more than just a game. You're playing to win, but you lose just the same. It was so long ago, but I've still got the blues for you. So many years since I've seen your face. There's an empty space we used to be. still got the blues for you. Oh, the days come and go. There is one thing I know. I've still got the blues for you. Grande clássico de Gary Moore, Still Got The Blues, ao vivo aqui na Neo Rock Zone. A gente curtiu essa versão aí de ao vivo no Festival de Montreux de 1990. É um grande show, o som característico dele com a Gibson LePou no volume máximo e esses solos espetaculares. É uma música assim que a guitarra tá sofrendo, né? É isso que eu sinto quando eu ouço esse clássico. Um grande som, grande som. E eu queria convidar vocês para acessar aí o site do nosso parceiro, que é o www.bigrockandroll.com. É um site que fala tudo sobre rock, notícias, promoções, resenhas de shows. E também tem uma rádio ao vivo que fica 24 horas por dia no ar, chamada Rádio Big Rock and Roll. Toca clássicos, toca rock nacional. Então acessem lá. Eles estiveram agora no... Teve um repórter lá no Wacken Open Air, que é um dos maiores festivais de heavy metal do mundo, na cidade de Wacken, na Alemanha. Então tem vídeos, tem reportagem, tem tudo sobre o que aconteceu aí nesse festival que aconteceu agora dos dias 2 ao dia 4 de agosto, foi em Wacken, na Alemanha. Então entrem lá, www.bigrockandroll.com, e curtam aí tudo sobre o rock. Valeu! Agora a gente vai para as duas últimas do nosso programa de hoje, especial com versões ao vivo. Essa é mais uma banda londrina, foi formada em 1965. Talvez eles sejam aí o símbolo máximo do rock progressivo. Foi fundada por Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters e Richard Wright. E mais tarde, 2 anos para ser mais exato, teve a entrada do David Gilmour. Até 2013, então 5 anos atrás, portanto, eles já tinham vendido mais de 250 milhões de álbuns no mundo, sendo The Dark Side of the Moon e The Wall dois dos mais vendidos de todos os tempos, de todos os álbuns da história. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 96, e a música de hoje vem, para mim, é o maior show de rock de todos os tempos que já aconteceu, chamado Pulse. Ele foi gravado em Earl's Court, em Londres, em 20 de outubro de 1994. A gente vai curtir, então, Pink Floyd com A Great Day for Freedom. I turn and I look to you, but no longer. grande som de Pink Floyd, A Great Day for Freedom, essa ao vivo direto do show Pulse de 1994, para mim, como eu falei antes da música, para mim o melhor show de rock de todos os tempos foi Pulse de 1994, inesquecível, eu tenho o DVD e é fantástico, fantástico. E agora a gente vai fechar o programa de hoje com um som de uma banda formada na Flórida em 1964 e grande responsável pela popularização do Southern Rock nos anos 70. Eles são muito conhecidos também pelo infeliz acidente aéreo que vitimou dois membros da banda e uma backing vocal em 77. Em 87, quando teve esse acidente, eles se separaram e 10 anos depois, em 87, eles se juntaram novamente com o irmão mais novo do vocalista morto nos vocais. O som de hoje foi lançado no álbum de 2003 chamado The Vicious Cycle e foi escrita logo após os ataques de 11 de setembro. É um hino às Forças Armadas Americanas. A versão que a gente vai ouvir foi gravada na turnê desse álbum e foi gravada em Antioch, no Tennessee, em 11 de julho de 2003. Então, para fechar o programa de hoje, a gente vai com Lynyrd Skynyrd, Red, White and Blue. My head's turning white. grande som, Lynyrd Skynyrd, para fechar a noite de hoje com Red, White and Blue. Grande som aqui na Neo Rock Zone. São 9 horas e 16 minutos. A gente passou um pouquinho do horário hoje, mas é que versões ao vivo sempre são mais longas. Então, nem ligamos muito pro horário hoje. Fomos nas melhores músicas pra gente curtir aqui na Neo Rock Zone. Queria agradecer todo mundo aí que assistiu a gente na live, que ouviu no aplicativo, ouviu no browser também. Tivemos aí alguns probleminhas no browser, pelo menos a gente foi o que comunicaram pra gente. Melhor é baixar o aplicativo, porque o som é muito melhor por lá, funciona no 4G, fica bem legal. Queria agradecer todo mundo, e a gente volta semana que vem com mais um programa. Valeu, grande abraço a todos e até a semana que vem. Neo Rock Zone, your online radio station.